no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Você sabe, é um programa de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz. Você que está conectado ao nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. E você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro. Vamos então agora a uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier. Negócios. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas, absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar da sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se procedessem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Olá, ouvintes do Clube da Fraternidade. Entramos em dezembro. Olha como o ano já passou. E estamos aí na época de Natal, uma época que todos estão com o coração mais aberto, sendo que isso deveria ser o ano inteiro, né? Por que sorrir só em dezembro? Temos que sorrir sempre. Temos que sorrir apesar das dificuldades, porque no fundo, aqueles que vivem ao nosso redor não têm culpa se está difícil, se infelizmente o mês continua e o dinheiro acaba. Nós temos que ser solidários, temos que mostrar felicidade, mesmo na adversidade. É fácil? Não, eu sei que não é fácil. É difícil, muitas vezes nós não conseguimos. Mas é uma meta a ser alcançada. Entendermos que as dificuldades elas aparecem e nós vamos superando passo a passo, uma de cada vez. E agora mesmo, se eu perguntar para você, você se lembra daquela dificuldade que você teve há 5 anos atrás? Você nem lembra, né? Mas se você for buscar mesmo na memória, você vai lembrar que você teve um acidente, que você teve uma doença, você teve um problema financeiro grave e que já tudo foi superado. O tempo é ótimo para resolver tudo isso. O importante é o hoje, como estamos hoje. Estamos felizes, estamos progredindo, estamos tentando melhorar o nosso dia a dia, a nossa forma de agir com as pessoas. Isso é que é importante. Mas vamos ao objetivo do programa Clube da Fraternidade, que é também prestar contas dos postos de arrecadação das casas espíritas. Vamos aqui prestar contas, na verdade recebemos a prestação de contas da assistência Paulo de Tarso. Temos aqui, olha, a prestação de contas do dia 25, do dia 27 e do dia 30 de novembro. Vou ler alguns nomes. Do dia 25, é a campanha dos três, são a campanha a seu critério. Do dia 25 é Maria Rosa Pinto, Maria de Fátima Paulino, Maria Elisete da Silva, eu vou ler os nomes, não todos, tá? Porque não daria tempo. Carlos José Pinto. Do dia 27, Georgete Valadares, Paulo César Cardoso, Carlota Ruiz Cauar, Ângela Maria Garcia Salles. Do dia 30, agora de novembro, Felisberto Ferreira de Lima, Ruth Salles, Pedro de Jesus Lacerda. Então, todos esses prestaram contas lá na assistência Paulo de Tarso, presidida pelo nosso confrade Jonas Guimarães de Brito. Olá, Jonas, um grande abraço a todos vocês. E a Simone também, que é ela que traz a prestação de contas aqui e assina todos os documentos. Obrigado a todos vocês que prestaram contas lá na assistência Paulo de Tarso. Temos aqui uma outra prestação de contas, também mensal, do Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Olha, uma relação grande, que começa com o recibo 22767 de Eli Maria dos Santos, termina com 22784 de Marli Valadão. Através de boleto, começa com a Sebastiana da Rocha Machado e termina com a Sônia Regina dos Reis Oliveira. Eles prestaram contas aqui na tesouraria da Rádio Rio de Janeiro, como todos os meses, e nós só temos a agradecer a todos do Instituto Espírita Bezerra de Menezes pela carinhosa doação que fazem mensalmente para o Fundo de Manutenção da nossa, da minha e da sua Rádio Rio de Janeiro. Atenção, ouvintes! Semana passada eu disse, vou repetir, temos novidade no ar, temos novidade na internet. Nosso site novo já está no ar. Não viu ainda? Então tem tempo que você não entra na internet, porque ele já está no ar desde da semana passada. Você ainda não viu? É lógico que quem nos ouve agora pela internet já viu o site novo, já está navegando. E atenção, você, ouvinte do Clube da Fraternidade, amanhã poderá ouvir o programa novamente. É verdade! Nosso programa, na segunda-feira, já vai estar disponível para ser ouvido novamente, se vocês tiverem paciência de me ouvir de novo, né? Ouvir pelo site. É só entrar no site, entrar e procurar o programa Clube da Fraternidade, clicar no programa e você vai ouvir o programa. Se você precisa, por exemplo, sair agora, amanhã você pode ouvir o programa de novo. É lógico que o nosso programa ele é reprisado, então você pode ouvir no rádio normalmente. Mas quer ouvir na internet? É fácil. E ó, peço calma a todos vocês, porque esta é uma tendência que nós vamos levar, já estamos levando a outros programas também. Então, mas é tudo com paciência, com calma, porque a nossa equipe ela é enxuta, nossa equipe ela é pequena. Então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, estamos começando bem devagar. E aí, você que quer conhecer o nosso site novo, basta entrar www.radioriodejaneiro.am.br. Você terá contato com o nosso novo site, com as pessoas que, quer dizer, com o Clube da Fraternidade, dizendo ali como você pode nos ajudar com a importância mínima de R$10 mensais. Então, você internauta, atenção internauta, entre no nosso site, visite e se quiser e puder, mande um e-mail aqui para a emissora para dizer o que, que você achou, qual foi a sua impressão do novo site, tá bom? Entre no próprio site e mande seu recadinho através do e-mail, ok? Combinado? Pesquise que você vai ver as novidades. Depois você entra em contato com a gente e mande notícias. Recebemos aqui a carinhosa ajuda de todos os meses da nossa querida Maria Luísa Babo de Mendonça. Ela manda a prestação de contas todos os meses. Nós recebemos aqui esta semana, olha, carnês do mês de novembro de 2009. E eu vou ler aqui, olha. Começa com... Ela manda até os recibos. Ela manda o depósito no Bradesco e manda a cópia dos recibos. Olha só, a cópia não, original mesmo. O canhoto vem pra cá. E ela faz uma relação aqui, olha, de próprio punho. Querida Maria Luísa, lá do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Atenção, comunidade de Nova Iguaçu. Vocês que moram aí nas redondezas, moram em Nova Iguaçu. A Maria Luísa presta contas e... de forma, sim, mensal, bastante esclarecedora as informações que ela nos traz. E aqui, ó, a primeira pessoa é o Arthur Machado. Depois vem, eu vou ler alguns nomes, não dá para ler todos. Vera Lúcia Medeiros de Oliveira. Tem aqui o Rodrigo de Matos Alves. Temos aqui a Maria Carmen Ribeiro Madeira. Vanessa e Paulo dos Santos Júnior. Maria das Graças, Bernardo, Antônio Miguel, temos a Maria das Graças Ferreira, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que também ajuda, faz a sua doação para o Clube da Fraternidade, na verdade, para o Fundo de Manutenção, né? Temos aqui, ó, Ari Nogueira da Cruz, Vera Lúcia Medeiros de Oliveira, alô, Nova Iguaçu, termina a lista com... a Yolanda Carvalho da Silva. Olha, a todos do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, muito obrigado por toda essa ajuda. Na verdade, essa prestação de contas aqui é do mês de novembro. Então, lá no final de dezembro, tenho certeza, vamos receber uma outra cartinha muito carinhosa da Maria Luísa Baba de Mendonça, prestando contas. Maria Luísa, você mora no nosso coração, muito obrigado. Você sabe, você que esteve aqui com Geraldo de Aquino, desde o princípio da rádio, sabe a importância que é essa ajuda que as casas espíritas fazem, e particularmente a ajuda que você envia mensalmente para o Clube da Fraternidade. E já que falamos de prestação de contas, né, de ajuda, essas pessoas e a comunidade espírita que nos ajuda com o dinheiro, né? Temos aqui um documento que eu já divulguei na semana passada, mas muitos ouvintes, com certeza, ainda não tomaram ciência. E eu faço questão de repetir. Temos aqui em mãos um documento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria Geral de Justiça, Provedoria de Fundações. Atenção, você que ajuda a Rádio Rio de Janeiro, você que faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita, preste atenção nesse documento. Seção de Fundações da Capital. Qual é a finalidade do documento? Declaratória de aprovação de contas, exercício 2007. Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que é a operadora da Rádio Rio de Janeiro. Processo número MPRJ 2008.00086248. Eu vou ler aqui alguns termos jurídicos, mas são importantes, são poucas linhas. Eu quero que você preste atenção, que é um documento sério, assinado por um promotor de justiça. Em 11 de novembro de 2009, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo promotor de justiça de fundações, no uso de suas atribuições legais, declara que, valendo-se das atribuições que lhe conferem o artigo 66 do Código Civil, os artigos 34, inciso 12, a... e 175, ambos da Lei Complementar Estadual número 106/2003, e os artigos 38, inciso 1º, e 63 e seguintes da Resolução número 68/79 do excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça e a Resolução Complementar número 17/2005 desta Promotoria de Justiça de Fundações, por decisão proferida no procedimento número MPRJ 2008.00086248, aprovou, em letras maiúsculas, aprovou as contas referentes ao exercício de 2007, prestadas pelos administradores da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Assinado, Rodrigo de Figueiredo Guimarães, promotor de justiça substituto. Olha, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, este é um documento oficial do Estado do Rio de Janeiro, né, do Ministério Público, aprovando o quê? As contas da Rádio Rio de Janeiro. Sim, o que são as contas da Rádio Rio de Janeiro? É como nós investimos o dinheiro que você dá. Existe uma preocupação muito grande de toda a administração da rádio, de toda a diretoria da rádio, com a qualidade do investimento que é feito com cada centavo aqui dentro. Vocês podem ter certeza disso. O nosso diretor administrativo, Roberto do Nascimento Vitorino, ele, junto com o Altair, que é o nosso gerente administrativo, eles estão o tempo inteiro verificando e analisando a qualidade de cada investimento. Mas olha, isso falado é até bonito, né? Vocês podem vir aqui ver. Quando temos que comprar uma simples cadeira ou um equipamento mais caro, um monitor, nós fazemos uma pesquisa muito grande que envolve diferentes fornecedores, qualidade do material, qual o valor que nós podemos pagar por aquilo, quanto isso vai impactar nas nossas contas. É um trabalho muito sério, importante. Na verdade, é uma diretriz da rádio ter um cuidado fundamental, um cuidado muito minucioso até, com cada centavo que nós devemos investir na compra de material ou com qualquer ampliação de espaço aqui na rádio, qualquer coisa que seja que vá investir, que vai exigir, na verdade, investimento financeiro. Existe uma programação, um projeto que deve ser primeiro analisado. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. O dinheiro arrecadado aqui do Movimento Espírita e da parte de anúncios e programas da rádio, cada centavo é muito bem empregado em benefício não só da programação da Rádio Rio de Janeiro, mas em benefício de toda a manutenção da rádio como um todo e da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Vocês devem estar lembrados, né, da carta que seguiu no dia 1º de novembro, onde nós informamos a todos sobre as atualizações, né, dos projetos que estavam em andamento, a parte elétrica da rádio que já foi reformada, os estúdios que já estão todos digitais, todos os estúdios da rádio agora são informatizados. Temos agora, estamos na fase final, encerrando aí a fase de compra do No Break e do gerador, para que, no caso de um apagão que infelizmente está acontecendo, a rádio não vai sair do ar. Então, sim, se tiver o apagão, o gerador vai entrar imediatamente, não há solução de continuidade. Automaticamente o gerador, o no break segura e o gerador entra, o que mantém a transmissão aqui da Ilha do Governador em direção ao nosso parque de transmissão. E lá em Magé, que é onde fica a nossa rede, né, a nossa torre, lá já tem um gerador que mantém também o nosso transmissor funcionando e enviando as ondas hertzianas para que chegue aí na sua casa ou para o internauta poder ouvir a programação da rádio. Então, todos esses projetos nós só conseguimos atingir graças a quem? Graças a você, ouvinte. Graças a você que participa do Clube da Fraternidade. Ok? Atenção, internautas, atenção, você que pode ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos, né, nos aproximando do final do ano, temos os compromissos com os nossos colaboradores, precisamos da sua ajuda para o 13º, precisamos que vocês nos ajudem. E para isso, como vocês sabem, nós estamos sempre solicitando ajuda daqueles que são espíritas, ouvem a Rádio Rio de Janeiro, mas ainda não tiveram chance de se filiarem ao Clube da Fraternidade. Então, você que já ajuda, nós não queremos pedir que você aumente a sua contribuição, não é nada disso. Quem ajuda hoje a rádio sabe quanto pode ajudar. Eu posso ajudar com 10 reais, posso ajudar com um pouco mais, 15 reais, 20 reais, cada um sabe o que pode ajudar. Então, você que já está ajudando, muito obrigado, nós agradecemos muito. Agora, você que é espírita, ouve a Rádio Rio de Janeiro, sabe o benefício que essa rádio faz a centenas de milhares de pessoas que ouvem a programação espírita e não ajuda a rádio? A pergunta que eu faço é por quê? Não ajuda porque não pode? Está perfeitamente explicado. Você não pode ajudar a Rádio Rio de Janeiro? É compreensível. Está com problemas, o mês continua, o dinheiro acaba, né? Então, realmente não dá para ajudar. Agora, você que pode ajudar e não ajuda, a pergunta que eu faço: por quê? O que mais é necessário que a rádio faça para que você se sensibilize com a missão desta emissora para auxiliar as pessoas que estão aí perdidas, ou então a missão importantíssima que é levar o conhecimento da doutrina espírita a quem quer, que queira ouvir, que queira ligar e sintonizar o 1400 AM? Então, o momento é esse, gente. O momento, nós estamos nos aproximando a 6 mil inscritos no Clube da Fraternidade. Quiçá tivéssemos 10, 15 mil. Eu vou falar de um exemplo aqui, mas apenas é para citar um exemplo. Não tenho nada contra o futebol. Eu gosto de futebol, tenho time, torço por um time. Então, não é nada contra, só vou citar um exemplo. Mas quando foi necessário dormir na porta do Maracanã, né? Vou citar um exemplo só. As pessoas dormiram 3, 4 dias para comprar um ingresso para um jogo. Nós estamos pedindo a ajuda para a rádio, é uma coisa muito mais nobre. Ajudar a rádio é ajudar a pessoas que a gente não conhece. Uma vez eu assisti eu ouvi um depoimento de uma ouvinte da rádio que me emocionou e até hoje eu lembro disso. Porque é a missão da rádio. Ela falou assim: eu ajudo a rádio. Onde eu moro não pega a Rádio Rio de Janeiro, mas eu faço questão de ajudar porque eu sei a importância que a rádio tem para aqueles que conseguem ouvir. Ponto! Não preciso falar mais nada. Então, a todos vocês, nesse início de dezembro, gostaria de dar parabéns a todos que nós chegamos, concluímos mais um ano, né? Estamos fechando quase mais um ano. Você que puder participar, finalizando o programa hoje, nós temos aqui um evento de solidariedade, segundo evento beneficente da empresa Biosani, que é da Dina, que faz o programa O Planeta em Transformação. É hoje, o horário é de 10 às 17 horas. Aonde? Na Lona Cultural de Jacarepaguá, que fica em Pechincha. Você só tem que levar 1 quilo de alimento não perecível ou 1 pacote de fralda descartável. Olha, vai ter apresentações de show, é um evento beneficente, ok? Os alimentos vão ser doados para instituições ali da Redondeza de Jacarepaguá. Se você puder participar, de 10 às 17 horas, Lona Cultural de Jacarepaguá. Desejo a todos vocês muita paz e domingo que vem estamos juntos de novo. Um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem